Panorama Agrícola para 12 de novembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 12 de novembro, segunda-feira de lua minguante. Fala, puxa, tchê, não se assustemos. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a beleza é passageira. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira, FETRAF Sul e Universidade Federal da Fronteira Sul fazem capacitação para jovem rural. A agricultura investe em estradas rurais. E você ouve também uma análise do mercado do leite. Confira. Uma dica que pode mudar o seu dia. A dica de hoje é do site jardim.com.br. Para plantar no terraço da sua casa, veja antes a quantidade de sol e vento que ele recebe. Só então faça a escolha, que deve ser adequada às condições do local. Importante ainda que tenha tamanho compatível. Conforme o tamanho, dá até para plantar na sua sacada. Em local com vento e sol, você pode plantar moreia, agave, azaleia ou eugênia. E em áreas com sol e pouco vento, plante ervas aromáticas, como manjerona. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, que fala aqui no Panorama Agrícola sobre os caminhos para a produção, caminhos para o desenvolvimento, um dos projetos da Secretaria para o próximo ano. Nós vamos reeditar a maioria dos programas que já colocamos em prática a partir de janeiro do ano passado. O grande destaque para o ano que vem fica o Caminhos para a Produção, que trata-se de pavimentação rural, uma nova linha de crédito que o governo do estado cria a favor dos municípios, é a título de empréstimo, sem juros, com rebate do estado. Então esta é uma linha de ação que será desenvolvida, permitindo que os prefeitos possam asfaltar a área rural de seus municípios. Vamos intensificar os programas de troca-troca de sementes para ampliar o plantio, principalmente sementes de milho em Santa Catarina. E vamos ampliar também a ação que incentiva a construção de silos para a armazenagem de grão, para enfrentar crises como essa que nós estamos vivendo ainda em Santa Catarina, em decorrência da falta de grãos para abastecer a agroindústria catarinense. O secretário João Rodrigues fala também sobre investimentos contra a estiagem. Bom, nós temos agora uma grande ação. São 60 milhões de reais já liberados pelo governo do estado através de financiamento junto ao BNDES. Esses recursos serão investidos na construção de cisternas, perfuração de poços artesianos, rede de distribuição de água, equipamentos também para fazer a irrigação destas propriedades com até 5 hectares. Então nós vamos amenizar, acreditamos que 40% dos municípios que sofreram muito forte com a estiagem deixarão de ter essa mesma dificuldade nas próximas, em decorrência dos investimentos que estamos fazendo. Além disso, já liberamos a cota de 20 milhões neste ano em curso do programa Juro Zero, especificamente para a construção de cisternas, o que continuaremos ainda dando prioridade já para o próximo ano. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O governo está divulgando critérios para acessar o programa Revitaliza do Ministério da Pesca e Aquicultura, que pretende melhorar a qualidade do pescado brasileiro que chega ao mercado e também melhorar as condições de trabalho dos pescadores. O Revitaliza prevê a reforma, modernização e até a construção e substituição de embarcações de pequeno porte. Melhorias como o revestimento e isolamento térmico dos porões de armazenamento do pescado, sistemas de refrigeração e revestimento de superfícies onde os peixes são manuseados estão entre os itens de melhorias. Para as condições de trabalho do pescador, os recursos do Revitaliza podem ser utilizados na reforma de alojamentos, em instalações sanitárias, na aquisição de equipamentos de segurança para a navegação e também em reformas necessárias para adequar a embarcação às normas do Ministério do Trabalho e da Autoridade Marítima. Podem participar do programa Revitaliza apenas barcos com até 20 de arqueação bruta, medida de volume das embarcações adotada pela Organização Marítima Internacional e que não poderá ser ultrapassada mesmo depois das adequações. Além disso, é necessário que o pescador esteja inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira e preencha um formulário para obter a anuência do Ministério da Pesca e da Aquicultura, que vai usar os recursos do Mais Alimento, do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para financiar essas reformas do programa Revitaliza para os pescadores do Brasil. É hora das notícias. A FETRAF Sul e a Universidade Federal da Fronteira Sul estão realizando no final de novembro o primeiro módulo do curso de capacitação de jovens em agricultura sustentável, gestão e inovação tecnológica. O primeiro módulo em Santa Catarina vai ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro e no dia 1º de dezembro. 120 jovens vão receber a capacitação e devem procurar os seus sindicatos para conhecer os procedimentos. Após cada etapa, esses 120 jovens alunos vão poder repassar conhecimento adquirido para mais 40 jovens de seus municípios. Entre os 12 módulos do curso de capacitação de jovens em agricultura sustentável, estão aulas sobre agricultura familiar, sustentabilidade e agroecologia, práticas e desafios na transição agroecológica, gestão da unidade familiar e relação com os mercados, cooperação, economia popular solidária e a elaboração final de um projeto de estudo de viabilidade. Forte, organizada, sustentável e diversificada. Essa é a ideia que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, quer passar com a agricultura familiar a ser exposta de 21 a 25 de novembro no Brasil Rural Contemporâneo, no Rio de Janeiro, no maior evento da agricultura familiar da América Latina. Mais de 4 milhões de estabelecimentos, de onde se tira o sustento de 12 milhões de trabalhadores, vão estar representados por 650 empreendimentos que participam do evento, o Brasil Rural Contemporâneo, de 21 a 25 de novembro, no Rio de Janeiro. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, você fica com uma análise do setor do leite com Francisco Heiden. A menor oferta nacional do leite tem dado sustentação ao aumento dos preços recebidos pelos produtores nos últimos meses. Segundo o índice de captação de leite do CPEA, o volume captado pela indústria nacional em setembro de 2012 foi aproximadamente 0,5% menor que o volume captado em agosto deste ano, quando se esperava um crescimento ao redor de 1%. A queda da produção se deve principalmente ao clima seco em todo o país, especialmente nas regiões do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. No sul do Brasil, houve redução da captação devido à diminuição da oferta de pasto e também por causa da pior qualidade das pastagens no momento. Além disso, o preço da ração está mais alto e isto reduz a quantidade de suplementação fornecida às vacas em lactação. Consequentemente, a produção leiteira diminui. Desta forma, no mês de outubro, os preços ao produtor registrados nas principais regiões produtoras de Santa Catarina oscilaram entre 58 e 88 centavos por litro de leite posto na plataforma da indústria. O preço médio registrado no estado foi de 76 centavos o litro, mantendo-se no mesmo patamar do preço registrado no mês anterior. O preço de referência do Conceleite para o leite padrão projetado para outubro foi de 68 centavos posto na propriedade, o que significa aproximadamente 74 centavos por litro para o produto posto na indústria. Ou seja, o preço praticado pelo mercado em Santa Catarina foi de 2,7% superior ao valor projetado pelo Conselheite para o leite padrão. Para o próximo mês, mesmo que termine a estiagem no sudeste e centro-oeste do país, a expectativa é de que a oferta de leite se mantenha abaixo do previsto para esta época. E isso deverá manter o produto valorizado no mercado. Você ouviu o comentário do analista de mercado da Ipagre-Cepa, Francisco Heiden. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.